do que adianta ser, vencer, amar, odiar, acreditar, voar, estudar, sorrir, brincar, rezar, ajoelhar, entregar, chorar, gritar, humilhar, libertar, falar, apressar, sonhar, escrever, pensar, compor, gravar, estourar, andar, usar, fumar, gangue, tiro, treta, brilhar, guerrear, desenhar, levantar, cair, lutar, desandar, estressar, ferir, prender, iludir, eu, você, nós, perder, enlouquecer, pontual, verão, vaidade, luxúria, desigualdade, desigualdade. Ah, do que adianta, irmão?